senhora que perdi e por quem fui descobrir. Não me crer mais rei a que me encerrei. Sou cantor e cantarei que em procuras de amor morria. Assim de mim, bem sei que eu achei enfim. E que adiantou a dor, mas me queimou. Pois por não saber te amar, ela ainda rainha está. Ela está em seu castelo. Pois por mais que eu me ofereça, mas me evite essa senhora. Eu já fui rei, já fui cantor, vou ser guerreiro, um perfeito cavaleiro. Armadura, escudo, espada, pra seguir na escalada. Belo motivo é por amor que vou lutando, e pelas pedras do castelo o meu já vou retirando. E retirando uma pedra, olhei, olhei lá. Mas uma pedra não faz falta, olhei. Seus cavaleiros que ainda correm pelo mundo, ouçam só por um segundo que eu acabo de vencer. Retirei pedras de orgulhos, majestades, deixei todas de humildades, de amor e sem reinado. Ela então se me rendeu. Eu já fui rei, já fui cantor, já fui guerreiro, e agora enfim sou companheiro da mulher que apareceu. Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Apareceu a Margarida, olê, seus cavaleiros. Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Apareceu a...